que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci, que o teu amor deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém.